momento, querido ouvinte. Eu sou Guilherme Andrade e você quer um beijinho ou R$2? Olá, pessoas. Aqui quem fala é Bruno da S e aqui é a Tropa 24x48. Aqui é Cristiane Navarro e até o garçom ligou preocupado. Aqui é o Marinaldo e a música helicóptero é a definição literal da frase ou dá ou desce. E está começando o Papo de Calçada, ser brútil. Swingando, swingando, swingando, swingando. Swingando, swingando, swingando, swingando. Todo mundo dançando, por quê? Para animar a festa, salve simpatia. Para animar a festa, boa noite, bom dia. Então, gente, vamos lá. Não sei se vocês já pegaram aí, mas o lance hoje é brega funk. Isso mesmo. Pesadão. Vocês acharam que a gente nunca pesadão. Ia falar... Pesadão, papo pesado aqui. Você achar que a gente nunca ia falar de brega funk? Não, meu amigo. Aqui é papo de calçada, aqui é podcast raiz de rua. Informação, podcast de rua. Isso aí. E não tem como a gente ficar alheio ao brega funk hoje em dia. Se você é um ser humano que desfruta da internet, em algum momento você esbarrou num hit brega funk. Pelo menos em 2019, não teve como ficar longe do brega funk. E aí, nós convidamos o Marinaldo. Pra quem não sabe, o Marinaldo é lá do Coqueiro Cast. E o Coqueiro Cast tem um grupo no Telegram, né? Que depois ele vai falar mais sobre esse grupo. E a galera lá, toda vez que lança um brega funk diferente, a gente fica sabendo pelo grupo do Coqueiro Cast. Então, trouxe o Marinaldo aqui pra falar um pouquinho com a gente sobre esse assunto. Cara, é o seguinte, o grupo do Telegram do Coqueiro Cast, ele é quase como meu Twitter, porque eu posto zero coisa no Twitter, só que todas as coisas que tá assolando a minha mente, que não consegue sair da minha cabeça, aí eu jogo lá, entendeu? Porque eu sinto que eu tenho que compartilhar isso com as pessoas. Bom, e como o brega funk é de Pernambuco, né? Pernambuco nos brindando com mais essa revolução musical na música pop brasileira, né? Já tivemos um tempo atrás aí o Mangue Beat. Hoje nós temos o brega funk. Aí, Pernambuco nos brindando com mais uma música de qualidade. Trouxemos Cristiane Navarro, que já é da nossa bancada e que é originária lá de Recife, de Pernambuco, para falar um pouquinho de como é, o que que pode ter influenciado esse brega funk a nascer lá em Pernambuco. Opa! o brega funk, normalmente, na minha época, era mais o pessoal que não tinha, como é que se diz, muita acessibilidade a... Então, se tornou praticamente uma festa popular lá, né? As pessoas, os jovens, iam para um barzinho ali, que era mais perto, mais simples, um barzinho mais simples, cantava os bregas no karaokê e tomava aquela velha birita que no barzinho de seu Luizinho, vamos dizer assim, era mais barata. Amo! Ainda tem aqueles carrinhos também de CD, eu não sei se ainda existe, mas tem aqueles carrinhos de CD... que o pessoal para vender começava a tocar e passear pelo meio da rua. Ali era uma maravilha, era um ponto feito para quem quisesse também tomar umas cachaçinhas e acompanhando um carrinho ali, a gente fazia uma andada da cachaça. Isso aí, e para fechar a bancada, o Bruno, porque nós não podemos fazer um episódio de música sem o Bruno, e ele aceitou esse desafio de ouvir brega funk. Imagina um roqueiro, roqueiro raiz ouvindo brega funk. E aí, Bruno, como é que foi essa experiência? Ah, como havia dito antes de começarmos essa gravação, eu tenho que, né, admoestar os ouvintes deste programa. Se uma vez que você tocar brega funk na sua casa, nunca mais você deixará de escutar essa música. Mesmo que você desligue seu aparelho de som, a batidinha vai ficar tocando na sua cabeça até você quem não aguentar mais. Desde de tarde que eu tô escutando brega funk pra gravar esse episódio aqui, eu vou contar pra vocês, eu já tô transtornado. Tô transtornado. Quando eu comecei a ouvir mesmo brega funk, começar a reparar na música, né, na musicalidade, não na letra, gente, pelo amor de Deus. É, isso tem que ser assinalado, isso aí, boa, fala. Letra é música de festa, é música pra dançar, né? Assim como o funk também, não é à toa que é brega funk, né? É dessa família aí do funk, da música de paredão, que a gente vai falar mais pra frente também. É música pra dançar, não necessariamente tem uma letra bacana. O que eu tô falando é sobre a batida, o ritmo da música, que a batida, não sei se vocês, quem é do interior, com certeza já foi numa seresta, ou num baile de esses bailes de fundo de quintal, sabe, essas serestas, que tem um cara com tecladinho. A galera dos anos 90, anos 2000 vai lembrar do Ayrton e seus teclados. Ah, tava tocando hoje demais. Aqui em casa. Bom demais. Morango aqui do Nordeste. Ah, e digo mais, todo sábado, numa das praças daqui, que eu moro no interior, né? Tem seresta nesse mesmo esquema, tecladinho. Tem a galera lá com os quiosques lá em cima da praça, o pessoal lá se reúne lá, e tem o cara lá nos teclados lá mandando uns beats sinistros lá e mandando seresta. Pra mim, o que marca o brega funk é justamente isso. Tem a como é que fala? Aquela bateria quebrada, né? Aquela que parece que é só o timbal ali, sei lá. Que é só aquele tec-tec, né? Mas também tem o coisa do... aquele tecladinho de brega, sabe? Aquele tecladinho de música de seresta também. Não sei se marcou isso pra vocês. É aquele teclado que, só que faz tudo, né? O cara atrás do teclado, ele é bateria, ele é guitarra, ele é baixo, ele é tudo. O cara prepara o midzinho da bateria, que é um toquezinho padrão, aí vai só colocando a harmonia em cima lá com esse teclado do bagulho. Fica aquele tuts, tuts, tuts, tuts, tuts, tuts, tuts. Isso, aí o cara fica igual aquele Griff Brownlee, tá ligado? Que cantava o negócio lá do Another Brick in the Wall, do Pink Floyd, tá ligado? Que aí ficava só a batida e ele ficava cantando... Eu acho que ele queria cantar a letra da música original. Mas, e ele ficava fazendo uns negócios lá no teclado lá que ninguém entendia. E eu acho que nem vai entender até hoje. Eu acho que não. É. Se o Robson ouvir aquele cara cantando em inglês, eu acho que ele chora. O Robson é professor de inglês, entendeu? Lá do Coqueiro Cash. Eu acho que ele chora, o Robson, se ouvir. Ou ele chora ou ele bate palma. Esse ritmo, ele é tão poderoso que ele une dois ritmos super poderosos, né? Que é o brega já é um ritmo super poderoso. Qualquer lugar que você vai, toca brega. Exatamente. Não adianta. Nada, não tem como escapar, cara. É o brega diferente, mas é brega. E o funk também, o funk hoje em dia é Belo Horizonte faz funk, no Sul tem funk, no Nordeste já tem funk também. Então o funk se alastrou no Brasil todo, né? E o brega funk, eu acho que é essa grande sacada de juntar, né? Juntar as batidas. É, a mutação, né, cara? Que em Pernambuco faziam os baile funk igual fazia aqui no Rio de Janeiro, né? Baile de corredor, que juntava um lado A, um lado B, às vezes até um lado C, e ficava aquele lance... Tem imagens no YouTube, bota lá baile de corredor pra você ver como é que era. Ficava a galera lá se dando pernada e tudo mais. E eles tentavam, né? Eles imitavam um bocado do funk carioca. E depois eles começaram a incorporar outros elementos. Porque os baile funk lá, assim como no Rio, começaram a ser perseguidos pela polícia. Né? E a violência policial começou a afastar a rapaziada dos baile funk, e quem vivia do baile, né? A equipe de som, os MCs e tudo mais, todo mundo teve que procurar um jeito de reinventar o baile em si, para poder todo mundo voltar a ganhar dinheiro, né? E aí é tipo aquela entre safra que todo mundo olha assim, pô, como é que eu vou ganhar dinheiro se o meu principal produto não tá vendendo, né? E aí é quando os caras misturam batida de funk com o ritmo brega, né? Que a gente chama Reginaldo Rossi, o Laírton dos teclados, e mais um monte de coisa que vinha do norte também, como banda Calypso, essas coisas todas. Os caras misturam isso tudo aí pra virar. No começo era meio romântico e depois eles foram acertando os rumos, né? É meio que uma mistura de arrocha com o funk, né? Isso, arrocha. Arrocha. O arrocha é bem famoso lá em Recife. Ai, todo mundo ama. Pô, a rocha é clássico, cara. Que, aliás, inclusive, teve uma época que ali nos idos de 2014, que teve o Pablo da Rocha, né? Pablo, que é um dos maiores cantores brasileiros, um dos mais afinados do Brasil. Pablo da Ninguém Rocha Alquiar. Ninguém consegue cantar igual o Pablo. Assim, tem uns Pablo que nasceu hoje, que tem aí atualmente aí, né? Tem uns Pablo aí. Não é a mesma coisa, mas tem uns Pablo também. É o quê? Que a afinação não é o forte desse Pablo. Dessa Pablo, né? Apesar, já comentando, a gente não ia passar aqui sem falar de Pabllo Vittar, que é muito importante para a música brasileira, sim. Você pode não gostar, mas Pabllo Vittar é um marco na música brasileira. Problema seu se você não gosta. É, mas Pabllo Vittar tem melhorado bastante, cara. Eu tenho ouvido, por exemplo, esse Amor de Quê. É isso que eu ia falar. É, Amor de Quenga. Do Parabéns. Amor de Quenga. Amor de Quenga. Tá melhorando, cara. Aquelas primeiras músicas eram doídas, cara, mas... Tem um amigo meu que na turma, a gente diz que é ele que apresentou todo tipo de coisa ruim pra gente. Sempre tem esse filho da puta. Sempre tem. Pra você ter ideia, foi graças a ele que eu fiquei sabendo pela primeira vez que existia K-pop. E foi ele que me apresentou Restart também, eu me lembrei disso. Pô, melhor K-pop do que Restart. É, então, né? Mas, tipo, a primeira música do Pabllo Vittar que eu usou é a música... Que era uma música pro sinal do carnaval. Que, eu não me lembro, é Todo Dia o nome da música. E a frase da música era: eu não preciso esperar o carnaval pra ser vadia, sou todo dia, todo dia. Que era até um collab com o Rico da Laçã. Rapo Music. O que os olhos não veem, o coração não sente. Eu tenho um jeito de amar bem diferente. O que você não vê é que as outras mentem. Eu tô dizendo a verdade na tua frente. Veja bem, não é maldade. É que tem tanto me bonito na cidade. E eu tô na flor da idade. Melhor se arrependendo que passa a vontade. Guilherme estava falando um negócio que eu até achei interessante, o recado, né, inicial, que a gente, no Brasil, a gente tem esse preconceito, né? Vamos supor, a gente está falando de funk, a gente também falou brega funk, a gente está falando hoje de brega funk, a gente está analisando o ritmo, o surgimento, ainda tem muita história, a gente está só no começo, mas a gente no Brasil, a gente tem essa mania de achar que assim... É, a música é definida pela letra que ela tem, sabe? Se ela passa uma mensagem, se ela é isso, se ela é aquilo outro. Não, cara, música é uma coisa, letra é outra, entende? Não à toa tem duas palavras diferentes pra falar sobre cada coisa, entende? Então, pô, se você fosse... Imagina, se você vai pra uma balada e aí do tipo... Você tá lá na balada e começa a tocar Amor de Quenga, por exemplo, já que a gente tá falando da Pabllo Vittar, e você fica refletindo sobre a sua vida a partir da letra de Amor de Quenga. Claro que não, velho. Quem vai ser o doido que vai ficar pensando seriamente a partir de uma música que tem esse título? Entendeu? Então, e por aí vai. É igual a outra música que ficou na minha cabeça no final do ano passado. Aquela música, vou trocar meu telefone por um Nokia tijolão. Aquela porra tocou pra caramba. Bom demais, bom demais. Os caras conseguiram transportar a sofrência do cidadão pro século XXI. Achei fantástico. Ótimo, entendeu? Você não vai ficar pensando na sua vida. Você vai escutar aquilo, você vai rir, etc, etc. A gente pode discutir outras coisas se a gente for falar sobre letra. Ah, vamos comparar o método como o cara escreve, isso, aquilo, outro. Mas, pô, letra de música de balada não tem, cara. Você não pode fazer isso. Tem uma música dos anos 90, a Dance Music, que o cara ficava... Para pa pa pi pa pa para po pa pa para po. E todo mundo se divertiu. É só isso que eu ia dizer. Eu sou um balada... gago. Ele diz, a Scatman é gago. Eu sou um gago. E ele só falava isso. É isso que eu ia dizer. Música de balada nem letra tem. Tem não. Eles botam a letra meio de migué, cara. É só pra preencher. Não ficar com música instrumental, né? É só pra marcar, né, velho? E às vezes até pra fazer graça também, sabe? Eu acho que no, a letra ali é pra marcar o passinho, sabe? Pra fazer um passinho relacionado àquela letra. E outra coisa... Que o brega funk tem muito sim, isso também, e outra né? coisa... O sucesso do brega funk tá ligado ao passinho que ele gera. É, uma coisa que eu percebi, isso eu tava analisando, é música de sertanejo universitário, eu tirei um tempo pra... entendeu? Eu sofri bastante no processo, mesmo não entendi por que também, mas eu senti muita vontade de beber cachaça até morrer. Mas eu acho que foi efeito colateral. Mas uma coisa eu percebi que isso vale tanto pro brega funk quanto vale pro sertanejo universitário. E isso é um recurso que eles usam muito. A forma como eles cantam e o tom como eles cantam, o solo da música, né, a frase da música é feita exatamente do mesmo jeito, que é como se ele martelasse a mesma coisa na sua cabeça de maneira diferente. Entendeu? Então, por exemplo, a música. Você pode reparar, a música Amor de Kenga, da Pabllo Vittar. Ela canta de um jeito, o solo da música no saxofone é igual ao jeito que ela canta. Entendeu? Não é, por exemplo, que a gente escuta rock and roll que o solo é de um jeito completamente diferente e o cara canta de um jeito, entendeu? Não. É exatamente do mesmo jeito que é pra martelar a música. Aí você fica com aquele negócio na cabeça. E tem aqueles efeitozinhos secundários que ficam também, que aí você acaba lembrando dos efeitos secundários e porventura você lembra da música. É uma música feita pra ser chiclete. É uma música feita pra ser chiclete. Ela é feita pra marcar mesmo. É meticulosamente feito pra isso. E esse lance do brega, né, desse ritmo repetido, igual a gente tava falando, que o cara coloca no teclado ali e vai ficar, né, e vai ficar repetindo aquela batidinha a música inteira para acompanhar. Isso é uma coisa que faz marcar também, porque você fica com aquela batidinha. Esse forró novo, que também é muito influenciado, tá sendo muito influenciado pelo funk, ele tem aquela bateria marcada, sabe? Quem já ouviu Aviões do Forró, por exemplo, o Xande lá, ele falava, vai Riquelme da batera, aí vinha tu tu tu tu tu tu tu, sabe? Toda vez esse ritmo essa virada marcante, sabe? Então o ritmo, ele é repetido, e uma hora ele faz essa coisa, sabe? E todas as músicas têm essa marca. Então toda música do Aviões do Forró que você escutar, ela vai ter essa viradinha de bateria. É uma marca. Então, isso cria uma identidade na música que se torna, como é que fala? Muito reconhecível, né? Não tem como você não... É uma assinatura, né? É uma assinatura, isso, excelente. É uma assinatura. Não tem como você ouvir um brega funk e não saber que isso é um brega funk, sabe? Você pode até se confundir, achar que outras coisas são brega funk também, igual a gente tava discutindo aqui. Ah, Amor de Kenga é brega funk? Mas se você ouve um brega... Se você ouve uma MC Loma, você sabe que aquilo é MC Loma e que é brega funk. Não tem como você não saber. Eu ia falar exatamente isso. Quando você propôs, né, esse tema, pô, vamos falar sobre brega funk? Eu não tenho pudor nenhum de dizer... Falei, que diabo que é brega funk? Eu realmente não sabia que era o brega funk. Então, fiquei esperando o Guilherme me mandar uma parada pra eu ter um rumo. Aí eu falei, então essa parada. Por quê? Porque eu já tinha visto, né, o passinho do Amenon. Bom demais. Gold, cara. Eu já tinha visto isso no YouTube. E aí tinha visto o nome, né, do Shevchenko e É o Louco, e eu já tinha ouvido falar da gloriosa MC Loma. Então eu falei assim, então é essa parada que é... E aí, pô, fui começar a ver as músicas, né, escutei a música, o Guilherme mandou uma playlist pra gente e tal. E, cara, é incrível como hoje todo mundo... como acontece normalmente no mundo da música, né? Todo mundo vai querer pegar uma carona nesse sucesso que tá fazendo, porque é um tipo de música que tá vendendo muito, que tá tocando muito. A versão original da música do... Como é que é? Sentimento? A música da MC Loma? Qual é o nome, meu Deus? Envolvimento. Tava aqui, né? Envolvimento. O vídeo original, cara, tem 50 milhões de visualizações. Aí depois ela gravou uma outra versão do clipe com a mesma historinha, só que através da KondZilla. Então, quer dizer, aí pá, bota o selo KondZilla ali, o negócio fica maior ainda. Então, assim... E ela gravou com o Jerry Smith também. Foi. Ela gravou e ficou muito legal. Então, é isso que eu tô falando. O nosso, essa desgraça desse país é tão grande que as paradas vão surgindo e, como o Guilherme apontou, eu não escuto, né, música assim, não escuto brega funk. Mas quando fui estudar a história do movimento, é uma parada totalmente diferente, entendeu? E aí, como a gente tava falando, a assinatura dos caras, pô, bicho, isso é que você não pode deixar de dar o crédito, sabe qual é? Os caras foram realmente inovadores mesmo no jeito de fazer. Eu recomendo que você, quando for escutar brega funk, escute numa boa aparelhagem de som ou num bom fone de ouvido que tenha recurso de grave mesmo, porque quando o grave bate, irmão, pô, o negócio, se você não dançar é porque você tá doente mesmo. pior que é verdade, cara. Se você dançar, você tá dodóizão, ó. Pô, cara, você tem que escutar o pum, pum. Exato, o grave é muito bom. Cara, é sensacional. Eu até não tava nem afim de fazer nesse. Eu não tava nem afim de fazer faxina nem nada. Disse, ah, vou colocar uma musiquinha aqui pra ver se anima. Aí coloquei lá, sei lá, músicas de sofrência ou coisa assim, né? Aí apareceu o MC Loma lá. Daí quando começou a tocar, é o pique, eu digo, eita, pegaceira. É isso aí mesmo. Já ia trocar pra outra música, eu digo, não, eu tenho que escutar isso aqui é chiclete no meu ouvido. Pra nós aqui do sul, né, no Nordeste as coisas acontecem diferente. Muita coisa no Nordeste é sucesso e não chega aqui no sul. A gente mal fica sabendo. E o brega funk chegou no sul com força através da MC Loma, né? Há uns 3 anos atrás, eu acho, que ela lançou o Envolvimento. É, 18, é. Ela, aí que a gente chegou a conhecer. E no começo, era uma coisa meio trashona, assim. Se você pegar o clipe do Envolvimento, parece que é filmado com celular, sabe? Tem uma qualidade musical, porque a música é gravada em estúdio. Mas o videoclipe, é uma coisa muito amadora, a maquiagem das meninas. Detalhe importante, foi gravado num estúdio, mas o estúdio era precário. Ela gravou a voz dentro de um guarda-roupa. Nossa! Caraca, sério? Pra não ter... Sério, o estúdio do cara não tinha isolamento acústico legal, e no dia o local do estúdio estava meio agitado, ela gravou o vocal dentro de um guarda-roupa, pra não ter interferência do barulho da rua. Caramba, cara. Pô, dessa eu não sabia. E detalhe importante, o DJ que gravou, caraca, agora achar onde tá escrito isso eu não vou achar, mas ele faz, né, música pra rapaziada, e ele cobrava R$250 para produzir uma música. Pô, baratinho. Relativamente barato. E aí, MC Loma, quando chegou para ele, pediu se ele podia gravar. Ela já tinha tudo prontinho, né? Ela tinha feito. Porque hoje tem aplicativo que faz de tudo, né? Que tem até beatzinho que você consegue baixar no celular. Ela tinha feito alguma coisa, ela só queria poder gravar a voz. E perguntou se ele podia só gravar a voz de graça para ela. Ela chorou e tal, pô, uma garota de 15 anos, que não sei o quê. E gravou, ele fez de graça pra ela. Ele falou assim, a única condição que eu peço é, toda vez que alguém falar que você que música é essa, etc, você diga que é brega funk, que você gravou no meu estúdio, assim, assim, assado. E toda vez que pergunta pra ela, ela fala exatamente por causa disso, que o cara gravou de graça dentro do guarda-roupa. Pois é. Que louco, louco, irmão. É isso aí, isso mesmo. E ela também foi proibida, não foi, de gravar um tempo aí também, porque era de menor, né? Porque ela tava faltando muito a escola por causa dos shows, aí tipo parece que o conselho tela bateu em cima, tem que deixar a menina ir pro colégio pra poder coisar os negócios aí. Aí ela passou um tempo afastada. Envolvimento diferente, eu enfino a vocês. Eu vou citar e vou quicar e vou descendo de uma vez, de uma vez. Esse hit é chiclete na tua. Vai ficar sento, sento, sento, sento, sento e quico devagar. Sento, sento, sento, sento, sento e quico devagar. Sento, sento, sento, sento, sento e quico devagar. Não precisa exagerar, muito menos se empolgar. Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar. Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar. Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar. O nosso bonde é sinistro, vem cá que eu vou te ensinar. A descer, a subir, a quicar e rebolar. A descer, a subir, a quicar. A descer, a subir, a quicar e rebolar. A Paloma, pra mim, ela é assim, é genial, sabe? No que ela faz, é genial, velho. Você pega as músicas dela, é muito bom, velho, é muito bom. E você vê que é o dedo dela ali, sabe? Ela tem a participação, ela não é um produto, sabe? Alguém criou a MC Loma. Ela faz o lance dela, sabe? Ela é super carismática e tudo mais. E quando ela chegou, que é o que eu tava falando lá, a galera não botou muita fé, sabe? Meio que foi ridicularizado assim. E hoje, ela é uma das principais artistas aí, sabe? Desse meio de funk. Tipo, você pode botar a Anitta e você pode botar MC Loma no mesmo nível, praticamente. Lógico que a Anitta... Se eu não me engano, a Anitta, acho que agencia ela, tem algum contrato com ela ali debaixo. A Loma anda debaixo da asa da Anitta. Eu ouvi uma coisa parecida com isso aí. Então, porque assim, o que ela faz, o que ela, né... Ela trouxe o brega funk pro sul, né? Ela, não tem como não falar de brega funk. Até tem um documentário do Spotify, tá no YouTube, que eu até recomendei pro pessoal assistir. Eles falam isso lá em algum momento, sabe? Falam assim, olha, não... Tem uma coisa, MC Loma, não tem como você falar de brega funk e não falar dela. Porque ela, por mais que ela não tenha sido a pioneira, né, tem os, por exemplo, o Shevchenko, tem uma galera mais pra trás que começou esse movimento, mas ela foi o marco, sabe, ela mudou a parada, sabe, ela trouxe, aí depois veio a galera junto. Pra mim, que, por exemplo, eu acho que foi ela que fez com que o resto do país virasse os olhos pra, ó, tem esse negócio acontecendo aqui, cara, olha essa cena que tá surgindo aqui no Nordeste, aqui em Pernambuco, ó, tem essa galera do brega funk, aí tanto é que, tipo, tem muita gente que fala, do funk carioca, que começou a mesclar esse tipo de elemento nas músicas, e não só eles, mas também outros artistas, inclusive. O próprio Pablo Vittar que diga, né? Porque, tipo, a música pop que ele faz, ela é bem versátil, porque pega um monte de coisa ao mesmo tempo. Porque, como eu disse, tem muita similaridade, o brega funk, que nasce lá em Recife, tem muita similaridade com o funk aqui, tanto por essa questão de preconceito, né, em relação à música, porque é uma música de gente pobre, né? Gente periférica. Então, como até o Guilherme tava falando, você pode achar qualquer outra coisa, velho, mas você vai escutar esse povo. Quando você for na sua balada mais cara, você vai escutar esses caras, porque esses caras são sei lá, brabos mesmo, sabe? E como o movimento ele cresce de uma maneira fantástica na minha visão, tá? São por duas coisas. A primeira é a questão que é o seguinte, que o Guilherme já tinha falado antes. Uma música, os próprios caras do brega funk já falam isso. Uma música só faz sucesso se a rapaziada conseguir montar um passinho em cima. Então assim, a música só vai ser legal, a galera só acompanha legal se fizerem um passinho em cima. Então hoje você tem um monte de garotos que como é que fala? Fazem grupos, né, de passinho, exatamente para acompanhar, bota a música de fundo e eles montam a coreografia. Então, é a divulgação do grupo de passinho e a divulgação da música em si. E outra coisa que é paralelo a isso, que é muito legal também, que é o fato dos caras terem uma marca própria, né? A 2448, né, é uma loja que vende a marca 2448, que é do Conde do Shevchenko, e é o Louco, que é um estilo de roupa que mistura, né, camisa de futebol com marcas grandes. Então, se você entra lá no Instagram dos caras, né, a loja oficial que vende a roupa, né, o Braba de Milionário, cara, você olha para aquilo assim, tem um monte de informação na roupa. Sabe, é número, é caveira, é um macaco fazendo e a frase eu tô calado, que é a expressão que os caras usam. Então assim, quando você pega esse bojo todo, né, da onde a música surge, como a música influencia, porque os caras são obrigados a sair do contexto da violência que o funk estava gerando para gerar uma música divertida, e criar uma marca de roupa e com isso influenciar jovens para que os caras dancem e, sabe, e se envolvam, procurem um outro caminho na vida através da dança, pô, velho, isso é muito maior do que você só criticar, ah, isso é música assim ou assado. Eu achei isso muito maneiro nas pesquisas que eu fiz. É, esse, né, ainda nesse lance do passinho, isso é meio que uma marca dessa cultura hip hop, né? Porque não tem como você não encaixar o funk e aí o que vem, né, desse meio brega funk, por exemplo, na cultura hip hop, que é essa cultura que vem da favela, que vem do gueto e se transforma, né? São elementos muito parecidos. O rap e o brega funk, não tem como, sabe? Talvez o propósito seja diferente, um é mais para conscientizar, o outro é mais para festejar, mas o de onde vem é o mesmo lugar, sabe? É o mesmo contexto. E esse lance do passinho é uma coisa que vem desde a origem, sabe? Do movimento hip hop. Para uma música, a gente acho que falou isso lá quando a gente gravou sobre hip hop, para uma música lá no começo fazer sucessos, os b-boys tinham que dançar, sabe? Eles tinham que dançar o break, né? Aí, quando os b-boys dançavam, era que a música fez sucesso. Era uma música boa, uma batida boa. Em São Paulo, que tem o fluxo, né? Que é o funk em São Paulo, ele é... Não tem baile funk como no Rio de Janeiro. Existe o fluxo, que aí veio aquelas músicas de... Mais de ostentação. Elas são... Quando faz sucesso, é porque a galera tá dançando no fluxo, aí tá fazendo passinho, sabe, no fluxo. Então isso é uma coisa que permeia. Acho que no Rio de Janeiro teve o passinho do Romano, né, aquele passinho desconjuntado. Difícil pra caramba. Tentou fazer, o Bruno. Já, desloquei a bacia. Eu só não fiz igual porque eu não tenho um tênis igual ao dele, senão fazia igual. Pô, eu também, tá aí, também, faltou isso aí também. Pois é, então assim, são coisas muito parecidas, sabe? Isso que eu acho mais mágico, sabe? Isso que eu acho mais legal das culturas é que a galera, você pode estar em contexto diferente, mas como diz o Thiago Ventura, que é um comediante, né? Ele fala da quebrada. Ele fala assim, cara, quebrada é quebrada em qualquer lugar do Brasil, sabe? Qualquer lugar do Brasil que você for, quebrada é quebrada. A galera passa pelos mesmos perrengues, vai no mesmo tipo de festa, tem as mesmo tipo de brincadeira, as famílias são parecidas. Então é tudo muito no mesmo contexto, sabe? Se um dia, a gente tiver essa oportunidade aqui de gravar sobre o axé da Bahia, a gente vai falar que na Bahia tem um movimento muito parecido com o brega funk, que é a música de paredão, que é o que o Léo Santana faz, por exemplo, que é uma música diferente, não é o axé que a gente mais clássico, do El Chan, do Asa de Águia, Chiclete com Banana, Ivete Sangalo, mas ainda é um axé, sabe, é uma música de axé pra galera aí, o Rebolation, né, e tantos outros que o Léo Santana já lançou. Então, em vários lugares do Brasil, tem movimentos muito parecidos. Isso é bem legal. Marília Mendonça entraria nesse aí, no brega também? Não, você falou o nome da Marília Mendonça só porque a gente sempre fala de Marília Mendonça, né? Só é por isso. Marca no bingo. Marília Mendonça vai mais. É 50 de arromba. No bingo. Não, Maria Mendonça é sertanejozão, né? Sertanejo universitário? É, poderia chamar de um brega, né? Ela é uma. Mas é mais o sertanejo. É sertanejo, ela entra no sertanejo universitário. O que define o brega? Seria a letra ou só a batida? Boa, ou o conjunto? Você é a melhor. Você e o Marinaldo são as melhores pessoas pra falar sobre isso, porque vocês são do Nordeste. Um de Pernambuco, outro do Ceará. Então, o que é o brega? Explica pra gente. Vai, Marinaldo. Vamos lá, eu vou tentar, vamos lá. O brega que a gente conhece aqui são aquelas músicas que, por exemplo, o pessoal acha que o sertanejo universitário é sofrência, mas por que ele não conhece o brega, cara? O brega, eu posso citar exemplos pra ver se vocês vão entender. Por exemplo, Reginaldo Rossi é brega, Amado Batista é brega, que mais? Genival Santos é brega. Deixa eu ver quem mais que eu estou esquecendo. Falcão, Abílio Farias. Falcão também. Falcão é brega. Quem mais? Valdir Soriano. Porque o homem é um homem. Menino é menino. Menino macaco é, menino. É macaco. Bom demais, cara. Que viado é viado. Pois é, mas é aquela música. É aquela música, por exemplo. É aquela música. É tipo Nelson Rodrigues, tá ligado? Aquela A Volta do Boêmia, sacou? Sei. Tipo, esse tipo de música, assim, que a galera costumava ouvir é nesses lugares. Que seria uma música de bar, né? Tá ligado? Sabe aquela. Aqui eu acredito que em Pernambuco também seja muito parecido. Sempre tem aquele bar que o seu Zé Pedreiro vai lá pra tomar cachaça e tá tocando essas músicas. Que eu ia quando era adolescente. Mas eu ouvia quando era pequeno, cara. Quando era criança. Meu pai ouvia isso até hoje. Eu recentemente, inclusive, eu presenteei com um pendrive de 16 GB cheio dessas músicas. Tipo, aí tem o que? Nubia Lafayette. Quem mais? Altemar Dutra. Então, tipo, toda essa galera, assim, esses cantores mais assim, que seria a antiga MPB, mais pegando assim pro Jovem Guarda, que hoje essa galera, que hoje a galera mais velha de hoje, esse pessoal que vai pro bar escuta, é o que a gente chama de brega. Que é aquela música realmente mais pra você sofrer, tá ligado? Contando aquela desventura amorosa, aquela desventura amorosa com aquele saxofone, aqueles instrumentos de metais, tá ligado? Assim, truando aquela melodia, tá ligado? Eu chorava ouvindo Gonzaguinha. Oh, bom demais, cara, bom demais. Que não era brega, mas é sofrência geral. Assim, só pra dar um spoiler aí pros nossos ouvintes, nós temos um episódio sobre brega programado ainda pra esse ano. Nós vamos voltar a no brega. A playlist já tá até pronta. Vou. E tem filme de recomendação, e nós estamos preparando um evento pra ser esse episódio. E o Marinaldo já tá convidado aqui ao vivo, que é pelo que ele falou, que ele entende muito de brega. Eu vou comprar uma garrafa de pingo de ouro pra mim, tá? Quando estiver progredindo, diga, eu tô só calado. É grave de outro mundo quando escuto esse tom. É grave de outro mundo quando escuto esse tom. Sente esse grave, sente esse som. Sente esse grave, sente esse som. Chef Check é o louco remix do Amenon. Chef Check é o louco remix do Amenon. Mas, Guilherme, por que você sugeriu este tema do brega funk para todos nós aqui vermos confabular sobre ele? Primeiro, igual eu falei, né? A gente, lá no grupo do CoqueiroCast, a gente sempre tá brincando com coisa relacionada a brega funk, né, discutindo lá, mostrando música nova e não sei o que, dando risada. Então, e primeiro por isso, segundo, porque 2019, pra mim, foi o ano do brega funk, sabe? Os grandes sucessos foram brega funk. E tanto que outros artistas aí que nem cantam brega funk, JP, essa galera do Rio de Janeiro, de São Paulo, a própria Pabllo Vittar, começaram a cantar brega funk também, né? Fazer música em ritmo. Então, assim, pra mim, é a música, assim, é o novo movimento musical brasileiro. Se 2019 entregou uma música nova entre assim, popularizou uma música nova, igual 2018, 2017 foi o movimento aí das mulheres do sertanejo, né? Agora chegou o brega funk. Então eu queria falar, sabe? Queria falar sobre esse assunto. E eu gosto, né? Já falei aqui com a galera, o pessoal que ouve Papo de Calçada. Eu sempre tô indicando alguma coisa de rap, nesse sentido. Eu gosto muito, sabe? Desse formato de música que é feito em batida, em sample. Coisas criativas, sabe? Eu, por exemplo, um dos artistas que eu mais gosto de ouvir é o Rincón Sapiencia. sabe? O Rincon, ele, se, por exemplo, o novo disco dele, o Manicongo, que ele lançou no final do ano passado, é o Mundo Manicongo, desculpa. É muito, tem muitas batidas diferentes, sabe? Ele consegue trabalhar com vários ritmos diferentes. É, a própria Gloria Groove, né? Que eu também comecei a escutar ano passado, vim escutando muito. E isso, eu tava conversando com o pessoal, pra mim é o melhor MC do Brasil. A melhor MC do Brasil hoje é Gloria Groove. Ela canta brega funk, ela canta música de paredão, 150 BPM. Ela canta o que colocar, ela canta. Sei lá, cara, eu tô muito impressionado com esse ritmo e eu quis trazer pra gente discutir, pra, né? Também porque tem um certo preconceito de falar assim que, ah, é brega funk, ah, sabe? É meio a gente, os podcasts em geral, sabe? Não toca muito nesses assuntos. Coisas que são de povão geralmente não são trazidas pra esse meio. Então, pô, cara, vamos falar disso, sabe? Eu acho não, legal. Eu te perguntei mesmo por conta disso, porque, como eu já disse antes, eu não sou público, né? Não sou ouvinte desse tipo de música. Mas tudo que se relaciona com música me interessa. Entende? Por mais que, eu não vou... Dificilmente eu vou pegar meu telefone, logar no meu Spotify, sei lá, vou tocar uma Anitta. Não vou fazer isso. Praticamente impossível. Mas, vamos supor, se você fala pra mim, vamos gravar um programa sobre Anitta. Velho, eu vou sentar, vou estudar o que eu puder conseguir estudar sobre Anitta, porque eu gosto de falar sobre música. E eu fiquei muito satisfeito de ter... lido as coisas que li sobre o brega funk, porque ele aliou, né, a uma outra ideia que eu tinha sobre, no caso, o funk carioca, né? Porque o brega funk também partiu para isso, né? Quem prestou atenção na frase de abertura de Marinaldo, vá procurar a música do helicóptero. Helicóptero do Guga e qual é o outro? DJ Guga e tem um outro lá, o outro cara. Vai tocar aí no episódio. Você deve estar ouvindo nesse momento. Então, aí você fala assim, meu Deus, como isso, que não sei o quê. Cara, mas todo mundo, toda banda, todo artista tem uma música escrota. Em algum nível tem uma música escrota, certo? Que fala uma barbaridade, que é... em algum momento, em algum tom preconceituoso e tal. Só que, no caso do brega funk, pra mim foi legal analisar que é o seguinte: no fim, a gente sempre, todos os artistas sempre acabam direcionando as suas composições, os artistas populares, tá? Os artistas que fazem música para a maioria da população. Quando eu digo artista popular, é isso. Por mais que o Chico Buarque seja um artista popular, porque as pessoas sabem quem é o Chico Buarque não fica criando uma música para tocar num refrão de carnaval, por exemplo. A música dele não tem um refrão para você ficar cantando no meio do carnaval. Apesar de ter um bloco de carnaval aqui no Rio de Janeiro, Mulheres de Chico, etc, etc. Mas os artistas populares, eles cantam sobre aquilo que eles vivem, sabe? Sobre aquilo que os interessa. Então o funk já passou aqui no Rio e também lá no brega funk, com a rapaziada do funk que chegou ao brega funk, cantou muito sobre a pobreza em que viviam, sobre a violência que viviam. E aí o foco precisa ir mudando, porque isso é uma parada legal que eu li durante, nas entrevistas que eu vi do Shevchenko e o Louco e do menino, como é que é? MC Metal e Cego, que eles falam muito disso. Cara, a gente tinha que ganhar dinheiro, então a gente tinha que fazer a nossa música chegar. Quando a Cristiane falou lá no início, né, desses carrinhos de CD pirata, esse cara, esse MC Metal, ele pegava uns 4, 5 moleque desse e falava assim: olha, não, eu não quero ganhar nada, vende quantos CD, os CD que vocês venderem, vocês ficam com dinheiro, mas não pode parar de tocar minha música. Então ele dava um dinheiro por moleque ficar rodando a cidade para vender CD pirata deles. Então, quer dizer, é um outro esquema, sabe, por fora de gravadora, por fora de tudo, que torna a música popular. e aproxima a rapaziada disso, né? O cara que tem uma vida, sei lá, quando eu digo ordinária, é comum, tá? Uma vida ordinária, trabalha, vai pra casa, não sei o que, segue regra. É um cara simples, que escuta uma música simples e vai beber, vai pra zoeira, escuta uma música engraçada. Então, esse estudar sobre brega funk e saber o que eu sei, por exemplo, de funk carioca, sabe, me fez conjugar um bocado de coisas que fizeram bem pra minha cabeça. E por falar nesse carrinho, eu tenho uma história de brega, não sei se pode contar. Teve uma época aí que o pessoal no Orkut, da época do Orkut ainda, eles organizavam a andada da cachaça. E tipo, juntavam a galera no Facebook e cada um tipo dava como se fosse R$20 na época. E aí você ia pra andar da cachaça, cada bar que parava equivalia a tipo, uma ou duas grades de cerveja, a turma entornava e depois ia pro bar do outro bar, próximo bar, e assim ficava. E era um negócio muito organizado. Tinha assuntos que não podia ser falado lá, e para entrar nesse grupo também tinha que ser indicado por alguém. Se esse alguém que foi indicado tivesse levado alguma dispensa, tivesse quebrado regra, ele era expulso, e quem convidou, tipo, ficava um ano sem poder participar. Aí tá, por que que eu tô falando isso? Porque nessa época que eu soube disso aí, eu tava namorando com um rapaz. E aí esse rapaz pegou e disse assim, ó, você não vai pra andada da cachaça. Eu digo, eu vou. Aí ele fez, você não vai? Aí um amigo nosso em comum fez, ela vai. Cris, agora quem vai pagar tua sou eu. Eu disse, mas eu tenho dinheiro? Ele fez, não, eu vou, eu faço questão de pagar pra você ir. Tipo, só pra te moralizar, né? Aí tá. Quando chegou lá na andada da cachaça, o namorado que eu tinha na época disse assim, ó, a gente acabou. Eu digo, acabou? Beleza, tudo bem, eu tô no meio da cachaça, tô no meio dos brega aqui, que ficava aqueles carrinhos de CD também acompanhando a gente. Quando ele viu que tinha um monte de gente, ele tava se divertindo junto. E aí começou, não esqueço mais, que começou a tocar aquela música, pintei o meu cabelo, me valorizei, e aí eu lá, ó, dançando. Oh. Só loja avião. É. Entrei na academia, eu malhei, e o povo ficou olhando pra minha cara assim. Quer dizer, o povo não, né? O namorado que eu tinha, né? E um amigo meu também, que era amigo, outro amigo nosso em comum, aí fazia, Navarro, pelo amor de Deus, Navarro, tu quer terminar o que já tá no fim? Eu disse, mas menino, tu acha que eu tenho? Eu tô preocupada com isso. Eu tô me divertindo, eu vou estar chorando por causa de homem. Pelo amor de Deus. Aí quando começou, aí eu fiquei lá, ó. Na maior vibe. Isso que eu acho maravilhoso, sabe? O brega em geral, depois quando a gente for falar de brega também, a gente vai falar bastante sobre isso, mas é a música que comunica com o povo, sabe? Não adianta, cara. O Emicida, há um tempo atrás, eu tava vendo, acho que foi no Altas Horas que ele falou isso. Ele falou assim, ó, quando a gente é jovem, a gente não quer se apegar ao brega, sabe? A gente, não, que brega, o quê? Música de velho, não sei o quê. E a gente vai curtir outras coisas, a gente vai curtir rock, vai curtir rap, vai curtir sei lá o quê, sabe? Outras coisas. Mas o brega, ele tá lá esperando a gente, né? Ele falando isso, o brega tá lá esperando a gente. Você vai ficando mais velho, você toma um chifre aqui, tem uma decepção ali, você vai começando a se aproximar do brega, sabe? Aí quando você se dá lá pelos 30, 40 anos de idade, você vê que o brega tava de braço aberto só te esperando, sabe? Ele não tava com pressa. Ele só tava ali te esperando, e aí você abraça o brega e vai ser feliz, sabe? O brega só faz, só vem, só vem. Vai ter o José Guns N' Roses se recusa, cara, a aceitar o brega, mas a sofrência dele não vai estar no disco do Guns N' Roses, a sofrência dele vai estar no brega. E posteriormente no fundo do copo, tá? É, cara, então não tem como. E só pra uma coisa que o Bruno tava falando aí, né, sobre o artista que botava a música dele pra circular, por exemplo, o Emicida, né, que é talvez hoje o rapper mais alto do Brasil, né, da geração dele, ele começou assim também, fazendo o próprio CD, gravando o próprio CD e vendendo de boca a boca, sabe? Não tinha gravadora, não tinha nada. A primeira mixtape dele estourou assim, sabe? Ele e o irmão dele fazendo no computador de casa, fazendo os negócios à mão, carimbando e vendendo, sabe? O Laboratório Fantasma, que é hoje talvez uma grande marca do hip hop brasileiro, começou de boca a boca, sabe? Nos Estados Unidos também teve grandes movimentos. O 50 Cent, ele estourou com mixtapes também, né? Isso já é anos 2000, já é pós Eminem, por exemplo. O 50 Cent estourou assim, gravando mixtape. Não foi o Eminem que abraçou o 50 Cent, não? Que aí os bagulho dele botou ele pra estourar? Foi. O Eminem ouviu o 50 Cent e levou ele, foi lá, buscou ele e os dois gravaram a música. Inclusive tem um documentário na Netflix que chama Hip Hop Evolution, que é muito bom, e na última temporada eles contam um episódio só sobre essas mixtapes, e aí fala sobre o 50 Cent e tudo que aconteceu. Que depois do 50 Cent, o hip hop mudou, né, de novo, foi uma virada o 50 Cent. WR no beat é diferente, né? Prazer! Que é o louco, eu tô só calado. É o vida droga. E o Oscar é papá, é o Biel Escoboso. Maneiro da voz, por essa meu futuro esperava. Ganhei uma Kombi, a herança do meu pai. Comprei ovo pra vender e tô no corre do caralho. Fica aí só vendo porque o meu carro é louco. Fica aí só vendo porque o meu carro é louco. Olha o carro do ovo, olha o carro do ovo. Olha o carro, olha o carro, olha o carro do ovo. Olha o carro do ovo, olha o carro do ovo. Olha o carro, olha o carro, olha o carro do ovo. Se quer promoção, então a gente faz. 30 ovos é 10 reais. Olha o carro do ovo, olha o carro do ovo. Olha o carro, olha o carro, olha o carro do ovo. Olha o carro do ovo, olha o carro do ovo. Olha o carro, olha o carro, olha o carro do ovo. Loqueta Music. Pra gente encerrar aqui, eu acho que a gente já falou bastante do contexto, da música brega funk e tudo mais. Vou pedir pra cada um indicar um brega funk aí que gosta, que ouviu aí, que marcou, né, pra gente tocar nesse finalzinho aqui de episódio. Cada um indica. Começar pelo aí, convidado, Marinaldo. Qual que é um brega funk que todo mundo cara, tem que escutar? Tem que ouvir o Passinho do Amenô, cara. Porque, nossa senhora, ele é bom demais. Eu ia indicar o Helicóptero, mas eu acho que o Helicóptero vai gerar um trauma muito grande na pessoa. Então começa com o Passinho do Amenô, tem os ratinhos lá, tudo bonitinho. Aí depois você vai pro Helicóptero lá, que aí é a descaralhação total. Aproveita que tá no carnaval, né? Cara, eu quero indicar Maneiro na Voz, Gui da Tropa, Chevy Chico, é o Louco, MC Logic, Biel Escamoso, Olha o Carro do Ovo. Muito bom, muito bom. Olha o Carro do Ovo. É realidade, é pura realidade. Eu queria indicar a MC Loma e as Gêmeas, Lacração, Envolvimento. Esse é Roots, carro, viu? Esse é Roots. É porta de abertura, né? Esse é Roots. Abre alas. É. Minha conterrânea, né? MC Loma, né? E a Gêmeas são minhas conterrâneas, então. Vou puxar a sardinha pro meu lado. Cara, eu vou indicar. Pô, eu tô na dúvida aqui. Mas eu acho que é que mais. Quando eu tô assim, sabe, pra começar o dia, eu sento no computador. Pô, eu vou editar um podcast. Aí eu, pra dar aquela animada, eu escuto Sentadão, Pedro Sampaio, Felipe Original, JS, Mão de Ouro, Sentadão. Cara, essa música é muito legal, velho. Eu fico. Você dá aquele ânimo assim, sabe? Ele emplacou um dos melhores bordões do Brega Funk. Fala tu que eu tô cansado. Bom demais. Ele fez um mix junto com o menino lá, que é o do Evoluiu, tá ligado? Que é o Kevin o Chris. E ele fez, inclusive, tem uma menina que Dona Maria, minha namorada, segue, que é a Laura Brito. E ela participou do clipe dele. E tipo, naquele esquema da MC Loma mesmo. É câmerazinha, tipo, de celular e tal. Só que um pouquinho mais profissional. Tinha a caixa de som Bluetooth gigantesca no meio da rua. E eles gravando, tá? Isso é um detalhe. E eles fizeram desse jeito. Aí depois fizeram o mais bonitinho lá, tal qual. Né? Condizilo lá, Lá. Mas eles começaram também nesse esquema. É, o hit contagiante, eu acho que foi a música que mais tocou no passado. Isso. Né, poxa, tem muita música, gente. Vai ter uma playlistzinha aqui. A gente vai tentar aumentar ela ao longo das semanas aí antes de publicar o episódio. Mas, cara, vai atrás do Brega Funk, que o Brega Funk é bem legal. Vai se divertir. Né? Se o Brega Funk não for atrás de você, né? Provavelmente ele vai. Principalmente você, José Guns N' Roses, tá? Principalmente esse filho da puta. Esse filho da puta tem que escutar Brega Funk. Dessa danada, movimento vem por cima. Vai sentando, ei, bolando, vai, vai sentando, ei, bolando, vai. Enxiga dessa danada, movimento vem por cima. Vai sentando, ei, bolando, vai, vai, vai. Sentadão, sentadão, olha o movimento que ela faz jogando esse bundão no chão. Sentadão, sentadão, olha o movimento que ela faz jogando seu bundão no chão, chão, chão, chão, chão, jogando seu bundão no chão, chão, chão, chão. Sentadão, sentadão, bota envolvente na mala emolência, no beat ela senta e representa. Senta, senta. Deixa aqui fazendo. É muita gente purista, cara. Eu mandei uma mensagem brincando no nosso grupo do WhatsApp, né? Porque minha mãe e a minha tia estão aqui na minha casa durante o carnaval. E aí todo dia a gente acorda, tá? Toma café. Eu ligo aqui minha caixinha de som. E a gente, eu não vou botar minhas coisas pra elas escutarem. Então teve dia que eu botei podcast, introduzi as senhoras no podcast. Aí, pá, aí tava tocando as músicas mais tranquilas hoje, né? Aí foi quando o Guilherme tinha mandado ontem a playlist. Eu falei, pô, deixa eu escutar um negócio aqui que a gente vai gravar sobre isso hoje. Aí ficou todo mundo, quando começou a tocar a música, ficou todo mundo me olhando assim: você escuta isso, Bruno? Eu falei, não, isso é pra gravar o programa. Isso é trabalho. Aí eu mandei um áudio lá no grupo do WhatsApp, que aí todo mundo, não, toca Slayer, tira isso, que não sei o quê. Mas, pô, é como eu tô falando, eu não vou, não, eu não sou o cara que vou escutar uma parada dessa, mas eu sei reconhecer o valor que essas músicas têm. Então, o Zé Guns N' Roses, que fica falando mal de música aí, tem mais é que se ferrar mesmo. Escuta, é isso aí. Bastante brega funk. Concordo, concordo. Ele está contendo os próprios quadris, sabia? Porque ele quer rebolar até o chão, isso que é a verdade. Não, ainda tem isso, né, cara? É um enrustido mesmo. Quem nunca foi atrás de um trio elétrico tá perdendo alguma coisa na vida, sabe? Gente, vai, se tiver uma oportunidade, vai atrás de um trio elétrico, vai numa festa de paredão, sabe? Vai ver a galera dançar, entendeu? Vai curtir a vida, bicho. Compartilhar uma experiência aqui. O Maranhão tem uma tradição que é... o negócio lá no Maranhão, o pessoal gosta muito de reggae, né? Então eles fazem aqueles paredões e bota o reggae tocando foderoso ali, né? Aqui no Rio o pessoal faz paredão de caixas pra tocar funk. No Maranhão os caras fazem paredão de caixas pra tocar reggae. E uma vez eu tinha assistido isso na TV e eu achei isso, pô, maneiro e tal. Tem os bailes, né, que rolam lá. Eu achei isso curioso pra caramba. Aqui no Rio de Janeiro tem o Centro de Tradições Nordestinas Luiz Gonzaga. E ali rola, tem de tudo, velho. É um lugar fantástico. É cultura do Nordeste. Pois, bicho, um belo dia vou eu, né, no porque aqui o pessoal chama pejorativamente de Feira dos Paraíba, né? Aí vou eu lá pro Centro de Tradições Nordestinas. E tinha exatamente uma casa do reggae. Só tinha isso na frente, né? Casa do reggae. Você só escutava aquele abafado na porta. Quando tu entrava, malandro, o grave mexia no teu cabelo, balançava a tua roupa. Que eu falei assim, nossa, opa, que véio. Susto! Você falou, balançava a minha aí roupa. Eu digo, ai, pensei que fosse uma outra coisa. Porque os caras montaram um paredão lá igualzinho que os caras fazem lá no Nordeste. Cara, parei ali e fiquei, cara, tomando minhas cachaças ali, escutando reggae. por conta disso. Porque tava num. Porra, tava um som tão bom, o som tava agradável. É, pros ouvidos e fisicamente, porque quando você sente a onda sonora grave batendo no seu corpo é muito legal. Eu fiquei ali, não fiquei nem mais rodando, fiquei tomando cachaça ali mesmo. Muito legal isso, cara. Então quando o Guilherme fala isso, se entrega, rapaz, vai curtir as paradas, deixa de ser. São só questões e sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário. São só questões e sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário. Vai lá, Marinaldo, começa de novo. Já indica o Coqueiro Cast aí, onde o pessoal encontra. Na verdade. Bom, eu vou indicar pro seu Coqueiro Cast, porque o Coqueiro Cast ele é um cast aí que a gente fala sobre... Na real, a gente fala sobre um monte de coisa. É, aqui a gente fala sobre cultura pop, sobre joguinhos, muitos joguinhos. Falamos sobre coisas da vida também, porque aparentemente parece que o universo quis reunir muitas pessoas que gostam de se meter em roubadas, tá? E também a gente fala sobre outras coisas. A gente fala, na real, a gente fala sobre cultura pop, mas isso é desculpa a gente falar sobre muito mais coisa, tá? Então você pode achar a gente no arroba CoqueiroCast no Twitter, no Instagram e facebook.com/CoqueiroCast. Você também pode mandar e-mail pra gente no CoqueiroCast@gmail, que esse ano a gente criou vergonha e criou um e-mail próprio pro CoqueiroCast. E se o Guilherme quiser, pode colocar o link na descrição aí do grupo nosso do Telegram, que lá é onde eu externo as groselhas e memes. Se você for sensível, se você tiver problema de gatilho, eu não recomendo. Mas se não, é só entrar lá que é nóis. Muito importante esse aviso. É muito importante. Na real, é bem importante. Agora indica alguma coisa aí, um jogo, alguma coisa que você assistiu essa semana. Cara, aí. Meu Deus, que eu vou indicar? Porque eu tô gastando a minha vida toda jogando. Eu tenho PS Vita, né? E eu tô jogando Digimon Cyber Sleuth, né? Que são dois jogos, né? Joguinhos de Digimons pra sair um pouco do universo de Pokémon. E são, se você gosta de RPG, é um jogo maravilhoso, tá? Agora pra quem, se você tiver Nintendo Switch ou Play 4, saiu a edição completa, e o melhor de tudo é que tem cross save, tá? Você pode pegar as coisas de um jogo e transportar pro outro, e é a melhor coisa do mundo. E também é plataforma, tá? Porque tem PS Vita, tem PS4, você pode jogar nos dois, e eu estou com 162 horas nesse jogo e eu não consigo sair, tá? Inclusive durante a gravação eu estava jogando também. Jesus. E as pessoas reclamam de quanto eu jogo. Eu não sei se eu indiquei já isso aqui, mas é porque, cara, eu vi de novo e porque é muito bom. É muito bom. Documentário, nem é documentário, é um documentário em três partes, três ou quatro partes, na Netflix. Don't Fuck With Cats. Vejam isso. Mais uma vez, se você tem algum gatilho com relação à violência, cuidado, porque tem algumas cenas que não tem gore, sabe? Não tem a matança em si, mas cuidado. Qual é a história? Um grupo de pessoas, um belo dia, tem um grupo desse qualquer no Facebook aleatório, eles recebem um vídeo de alguém que comete uma maldade com um gatinho. Velho, os caras ficam putos. Só que quem são essas pessoas que ficam putas? São coroas solitários que procuram continuar suas vidas solitárias na solidão da internet. E o lema é: faça tudo, amigo, na internet, mas não ferre com os gatos. Daí, esses coroas, eles formam um grupo e começam a investigar quem foi que fez, quem foi que enviou esse vídeo fazendo maldade com gatinho. Cara, o resultado é surpreendente, que é aquele pessoal que a gente chama de loser, que passa sábado à noite atrás de um monitor, né, de computador, etc. Eles conseguem identificar um criminoso internacional por conta dessa merda. Então, assim, é rápido, é uma talagada só. Don't Fuck With Cats. Tá na Netflix, é muito bom. Netflix, paga o papo de calçado. Isso aí. Já pensou? A gente sempre bota essa mandinga lá no Coqueiro Cash, que é pra, propaganda gratuita, né, meu irmão? Tá, a minha indicação, como a gente tava falando de brega funk, né? Aí a minha indicação vai ser Godzilla. que tem também um filme na Netflix. Na verdade, é um seriado, não é um filme, desculpa. É um seriado que aí ele fala sobre a vida do MC Kevinho e as origens de como ele começou a ficar famoso. Quando o pai dele morreu, que ele precisou tomar as rédeas e sustentar a família, né? Vamos dizer assim. Ele começou a ser o arrimo de família. E aí explica mais ou menos isso. Eu não vou falar muito porque senão vai terminar contando a história do seriado inteiro. Mas e quase que se envolvia no crime, só não se envolveu porque pessoas aconselharam ele. E é isso aí, Godzilla. Tá na Netflix também. Ah, você tá falando Sintonia, a série? Isso, ah. Obrigada. A minha memória aí, ó. Meu ponto é o Guilherme. Alzheimer? É. Pô, eu não sabia que era a história dele, cara. Não sabia que era a história dele, não. Não, realmente aconteceu aquilo ali e como é que se baseado na vida dele. Teve amigos dele que morreram no meio do caminho, mas amigos que ajudaram também a tá negociando o sucesso dele. Pô, essa série aqui em casa gerou a frase "vou te chamar nas ideias". Você tem que assistir Sintonia pra saber o que é isso, mas chamou nas ideias, filho, o pau quebra. Então, cara, assistam Sintonia, velho. Assistam Sintonia. Sintonia é maravilhosa. Essa série é maravilhosa. A maioria dos atores são MCs, a galera do Godzilla mesmo lá que faz. Inclusive o protagonista é o MC JP, que tá nesses brega funk aí também, hitmaker aí. Cara, eu vou indicar. Eu já falei da série aqui da Netflix. Eu vou indicar ela, apesar de ser sobre hip hop, né? Que é a Hip Hop Evolution. Tá, saiu a quarta temporada recentemente, agora, final do ano. É bem legal porque ela vai contar, né, a história do hip hop, do movimento, desde o começo lá das festas do Kuhurk, né, lá em Nova York, até agora. Ela tá chegando, a última temporada foi os anos 2000, com o último episódio sobre o 50 Cent. Então é bem legal, você começa a entender, né, esse meio, como que são as coisas lá nos Estados Unidos, né? A produção musical. Eles contam a história, por exemplo, do Jay-Z, né? O que que o Jay-Z fez, Dr. Dre, Eminem, né? Cada artista desse, que pra gente hoje é um ícone, né, da música pop mundial, como que eles influenciaram a música, né, e o movimento hip hop em si. Então não é só aquela coisa que a gente descobre que existe muito mais, né. Por exemplo, a gente tem muita ideia que o hip hop é Nova York, né? O rap americano é Nova York. Mas tem lá a galera de Los Angeles, tem Atlanta, tem o Texas, tem vários, né? Passa pelos Estados Unidos todos, assim como no Brasil, né? A gente estava discutindo aqui, tem no Rio de Janeiro, tem em São Paulo, tem em Minas, tem em Pernambuco, tem na Bahia. É um movimento muito parecido em vários estados. Então fica a dica aí, Hip Hop Evolution da Netflix. Marinaldo, obrigado aí, cara, pela presença. Coqueiro é de casa. Eu que agradeço. Né? Coqueiro tá aqui, tamo junto e misturado. Assistimos o Oscar juntos, né? Fizemos aquela resenha gostosa pra assistir o Oscar. Eu sempre indico o Coqueiro, a gente tá sempre falando do Coqueiro aqui. Galera, escuta, porque é bem legal. Principalmente o pessoal que gosta aí de cultura nerd, né? Jogos e tudo mais. Eu não sou muito dos videogames, mas eu gosto só pela resenha mesmo, os caras são demais. Cris também tem o Me Julguem, né? Que estreou aí recentemente. Tem os spin-offs também do Me Julguem. Tá bem legal, Cris. Parabéns, você e a Lika. Inclusive, queremos a Lika aqui no Papo de Calçada. Vamos achar um tema aí pra convidar ela. Tá bem legal, ouve lá, galera, Me Julguem. Eu tô colocando aqui nos favoritos, eu tô catando podcast pra ouvir. Muito, cara. Bom. Que agora, eu mudei de setor, aí agora eu posso trabalhar de fone de ouvido, cara. Qualquer, tipo, podcast assim, cara, eu já tô mandando ver aqui, tá ligado? Cara, é um podcast bem legal, assim. Elas falam de assuntos bem conscientes, sabe? Mas de uma forma tranquila, bem didática. Achei. Explica bem as paradas. Bem legal, ô Cris. Onde é que o pessoal acha aí o Me Julguem? Obrigada aqui pelos elogios vindo do Guilherme. E, meu Deus do céu, muito obrigada. Ah, de coração mesmo. Vocês encontram no Me Julguem Podcast, no Facebook, no Instagram. No Twitter vocês encontram no @julguem-me. E no Telegram, no grupo do Telegram, para ficar pertinho no coração da gente, é no @t.me/mejulguempodcast. E quem quiser me seguir é Cristiana nas redes sociais, @cristiane.navar no Instagram. E o podcast, ele é muito legal, assim, eu gosto. Desde não surgiu do nada, na verdade, porque a gente tava querendo, eu já queria fazer um podcast. Com a minha cara, assim, vamos dizer. E não sabia como começar. E a Lika também queria fazer, mas a Lika também não sabia como começar. E foi iniciado, tipo, 1-2 horas da manhã, a gente começou a escolher nomes. E, assim, e é um formato mais entrevistas, né? No, na primeira semana, como já abordamos temas como TPM, lá, autismo e direito imobiliário. Já tem uns spin-offs também, meio e da Lika também. E esse último agora que saiu foi sobre férias com filhos sem grana. Que acabou saindo de pauta e é um episódio sem pauta. Só pra rir e tomar uma cervejinha antes de escutar que vocês vão... É um episódio atípico do Me Julguem Podcast. Tá, joia. E tem o que eu participei também, que é o Indicação de Série. Isso! Mas como é um episódio que não é relevante, então não precisa nem falar pra galera. Mentira! Tô brincando. É que eu achei que o Jabá fosse ficar longo demais, aí eu acabei... Não, tá certo, tô só brincando. É, Bruno também tem o barulho do Daes aí, que tá firme e forte. Remix, volta, Bruno? Estamos voltando agora, essa semana. Amigos, eu, quando você tava falando agora do Me Julguem, né, da crise da Lika, porque é assim, só pra vocês entenderem, galera que tá ouvindo, A gente aqui tá falando, tá? Sou eu e Guilherme aqui no Papo de Calçada, do Papo de Calçada. A Cris, que hoje faz parte do Papo de Calçada, veio do DQC, que é o Desculpa Qualquer Coisa. E Marinaldo lá no Coqueiro Cast. A Cris e a Lika fizeram esse Me Julguem, né? Aí, do Me Julguem, fizeram o Fala Cris, não é isso? Isso. E o outro... A Lika, não, qual é o nome do Jura, da Lika? É o Jura Cris. É Jura Cris. Lika. Então, aí tem, né, eu tenho o meu podcast, que é o Barulho do Daes, o Guilherme, ele também faz o Volt Ampere, o podcast é um negócio empoderador, sabe, a gente vai ganhando confiança e a gente vai querendo falar mais, a gente vai se perturbando, então, cada membro aqui vai virando um outro podcast, né, e tal. Então, assim, fazer o remix junto, porque, se você não sabe também, a Renata tem o Papo de Lingerie, que saiu do remix e virou um... Vai ter feed próprio, né? Então, assim, cada coisa... E eu edito o podcast dela, então tem muito trabalho. Mas vai sair remix já pra essa semana. Vai sair Barulho da S na próxima sexta-feira. E vai sair Papo de Longe... No próximo sábado tem mais TV na Calçada. Que tá ficando maneiro essa edição que vocês gravaram recentemente. Então, assim, tem muita coisa acontecendo... Mas aqui é família mesmo. É Papo de Calçada, TV na Calçada, Remix, Papo de Lingerie. Eu faço o Barulho do Daes, que eu só falo sobre música, não falo sobre... Só falo mal de música, né, praticamente. Mas também é... Mas também é... Eu me divirto fazendo aquela porra que eu faço há mais de 10 anos. Mas tá legal agora que eu tô conseguindo fazer quinzenalmente. Dei essa pausa de férias e carnaval. E agora a gente volta no restante do ano, quinzenalmente, toda sexta-feira. Podcast é que nem droga. Quanto mais você consome, mais você quer fazer. É foda, é foda, é foda. É tipo isso mesmo. É uma teia de aranha. Minha tia vai fazer 78 anos agora. Aí hoje é domingo, sexta-feira. Passou o dia escutando podcast. Minha tia vira e fala assim... Ah, antigamente eu ficava assim no rádio também, eu ficava escutando um programa atrás do outro. E ela fazendo o crochêzinho dela no sofá, sabe? Ficou escutando podcast de boa, cara. Ai, o Bruno falou isso, eu só me lembrei de uma coisa. É uma coisa bem legal, o feedback que a gente tá recebendo no Me Julguem. É que a gente tem, nós temos o nosso próprio aplicativo, né? Me Julguem Podcast, que pode encontrar na Play Store. Então, por exemplo, tem mães que não sabem o que é podcast, mas aí o filho faz assim, ó, mãe, baixa esse aplicativo aqui, só escuta essas coisas que tem aqui dentro, que a senhora vai gostar. E aí a mãe tá escutando o podcast, tá sendo inclusa dentro do mundo do podcast, sem saber que é podcast. Eu acho bem legal, a gente tá, acho que na primeira semana a gente recebeu uns 4 ou 5 feedbacks que a mãe dos ouvintes estavam gostando. Eu queria deixar um beijo pras mães. Ah, que massa. Que maneiro. É, então galera, é isso aí, tem bastante podcast para ouvir. Se você não ouve os demais podcasts, que só escuta o Papo de Calçada, vai procurar, porque essa galera é muito legal. Eu escuto todos eles e sempre estou recomendando. É uma galera assim, né? A gente faz conteúdo independente, mas faz de coração. A gente fala o que a gente gosta, do que a gente gosta, para quem a gente gosta. Então, o Bruno já deu a letra aí, né? A gente tem o TV, o Papo de Lingerie, o Remix. Você encontra todos esses feeds aí no nosso blog, que é o papodecalçadapodcast.blogspot.com. Lá você vai ter todos esses podcasts. É, a galera que escuta o TV na Calçada pelo Papo de Calçada, né, ano passado, agora é feed separado. Então procura o feed do TV na Calçada, que já saiu episódio esse ano. Já estamos aí 2 ou 3 episódios esse ano, vai depender de quando esse episódio daqui sair, mas já está gravado pelo menos 2 episódios. Tá bem legal, a gente falou sobre o Oscar e também já falou sobre a série Years and Years. Então vai lá curtir, que tá bem legal, com o comando da Renata e o Matheus também, falando lá no TV na Calçada. As redes sociais, @papocalçada, no Instagram, no Twitter e no Facebook. E nós temos o nosso grupo, que é o t.me/papodecalçadapodcast. Lá você pode trocar aquela ideia legal, compartilhar memes, comentar sobre os episódios, sugerir pautas. É um grupo bem, bem legal, assim. De vez em quando a gente tem umas discussões bem maneiras lá. É um espaço que, né, cada um pode falar, pode se posicionar. E lógico, cada um segura o seu BO também, né, com consciência. A gente não segura BO de ninguém, né? Você faz, você tá fala, você fala o que você quiser, você ouve o que você tem que ouvir, né? Mas é assim, é um espaço que a galera se respeita bastante, sabe? Todo mundo, eu acho que entende a ideia, né, do que a gente quer passar aqui no Papo de Calçada, que é esse papo onde cada um vem de um lugar, tem uma vivência e vamos conversar, né? Vamos trocar essa ideia, vamos crescer juntos, né? Acho que a nossa principal ideia aqui é essa. Então, galera, vai lá no grupo t.me/papodecalçadapodcast, queremos vocês lá. E é isso aí, até a próxima semana. E valeu. Abraço. Beijocas. Beijos, até mais. Tchau, tchau. Fala tu que eu tô cansado. Felipe original, tá ligado? Se liga aí, malvada, não, que agora eu vou mandar um som diferenciado que vai te fazer dançar. JS no comando, vai mandar pra todas elas. Ritmo contagiante vai entrar na mente delas. Ritmo contagiante vai entrar na mente delas. Manda pra safadinhas. Ritmo agressivo, 150 fluiu, levando levadas que você nunca ouviu. Evoluiu. Vai brisa, vai do Kevin, o Cris, do tabuzão que te faz mexer, te faz mexer, te faz mexer. Seja no Linza, no PPG, pode começar desse. No tabuzão que te faz mexer, pode começar desse. No tabuzão que te faz mexer, todo aquela saque. Se liga aí, malvada, no que agora eu vou mandar um som diferenciado que vai te fazer dançar. Manda pra safadinha. Devo ser, devo, devo, devo. Lançou mais um, hein? Explodiu. Devo ser, devo ser, devo ser. Se liga aí,